faço, minha rua é de terra. Não tenho carro, é onde pobre se ferra. Acordei de manhã, tenho que pegar o busão. Choveu a noite toda, só raio e trovão no morrão. Tem rua sem asfalto e tô cheio de lama na sola do meu sapato. Vão dar risada de mim, vão falar que eu sou do sítio ou alguma coisa assim. Mas pra mim tudo bem, tá valendo, né não? Quem sabe eu acerto na próxima eleição. Quem sabe eu crio asa e não piso mais no chão. E uso toda a lama pra virar um artesão. Sem piche e pedra, a lama vai formar. E como sempre é o povo que o barro vai amassar. E vai zoar mais um pouquinho, meu velho All Star Paralelepípedo. Situação, se você morasse aqui, o seu tênis branco ia encardir. Com sacolinha no pé, até chegar no asfalto. Moro no morro, moro no lugar mais alto. Aqui não alarga, mas a lama domina. Na minha geração, a lama cai na minha rima. Da lama ao caos, do caos a lama. Um homem roubado nunca se engana. Já dizia Chico, já dizia meu irmão. Que lama mal usada atola o caminhão. Que terno e gravata não tem que pisar no chão. Que roda de skate não desliza no lamão. Os meus impostos, os porcos vão cobrar. E eu que vivo no chiqueiro, vovô, tem que pagar. Mas minha boca felizmente nunca vai se calar. Quando a lama vem,